Sou um corno conformado, né? Dá conta de ninguém. Quem tem inveja de mim, venha ser corno também. Sou um corno conformado, né? Dá conta de ninguém. Quem tem inveja de mim, venha ser corno também. Eu amo a minha mulher, porque ela é de primeira. Ela bota chifre em mim e eu acho que isso é besteira. O importante é que ela dá dinheiro pra eu fazer a feira. Sou um corno conformado, né? Dá conta de ninguém. Quem tem inveja de mim, venha ser corno também. Eu saio pra trabalhar e chego de madrugada. Ela está com um negrão na minha cama deitada. Eu pego, fecho meus olhos, finjo que não vejo nada. Sou um corno conformado, né? Dá conta de ninguém. Quem tem inveja de mim, venha ser corno também. Eu pego minha esteira, vou e me deito no chão. Esfrio minha cabeça, descanso meu coração. O importante é que nós ganha o dinheiro do negrão. Sou um corno conformado, né? Dá conta de ninguém. Quem tem inveja de mim, venha ser corno também. Mulher igualmente a mim, é difícil de encontrar. Tudo que eu quero na vida, ela promete me dar. É por isso que nesse mundo eu nunca vou lhe abandonar. Sou um corno conformado, né? Dá conta de ninguém. Quem tem inveja de mim, venha ser corno também. Hoje em dia eu tenho casa, tenho até carro importado, que a minha mulher me deu no dia dos namorados. E é eu dirigindo o carro e ela com ele agarrado. Sou um corno conformado, né? Dá conta de ninguém. Quem tem inveja de mim, venha ser corno também. Tem gente que tem inveja da vida do meu benzinho, porque a gente se ama, se abraça e tem carinho. E quem tem inveja de mim, pode se danar todinho. Sou um corno conformado, né? Dá conta de ninguém. Quem tem inveja de mim, venha ser corno também. Sou corno lá em Recife, sou corno em Jaboatão, sou corno milionário, sou corno e tem condição. Quem quer ser igual a mim, siga a minha profissão. Sou um corno conformado, né? Dá conta de ninguém. Quem tem inveja de mim, venha ser corno também. O chifre nasceu pro homem, mas o boi é enxerido. Fica usando nosso chifre pra ficar mais garantido. Se chifre nascesse em corno, o meu já tinha nascido. Sou um corno conformado, né? Dá conta de ninguém. Quem tem inveja de mim, venha ser corno também. Sou um corno conformado, além disso convencido. Gosto de andar cheiroso, bem trajado e bem vestido. E eu sei que a minha mulher possui mais de 10 maridos. Sou um corno conformado, né? Dá conta de ninguém. Quem tem inveja de mim, venha ser corno também. Meu pai é pernambucano, é um homem competente. Disseram que ele é corno e ele já tá consciente. Ele é presidente dos cornos e eu sou vice-presidente. Sou um corno conformado, né? Dá conta de ninguém. Quem tem inveja de mim, venha ser corno também. E os cornos de São Paulo, os cornos paraibano, os cornos de Alagoas, os cornos pernambucano. Viva os cornos carioca e os que tiver me escutando. Sou um corno conformado, né? Dá conta de ninguém. Quem tem inveja de mim, venha ser corno também. Sou um corno conformado, né? Dá conta de ninguém. Quem tem inveja de mim, venha ser corno também. Sou um corno conformado, né? Dá conta de ninguém. Quem tem inveja de mim, venha ser corno também. Sou um corno conformado, né? Dá conta de ninguém. Quem tem inveja de mim, venha ser corno também. Sou um corno conformado.